Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela. Aumenta o paredão, aumenta o paredão. Batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela. Eita! Aumenta o som, cajação, abre a mala. Batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela. Batedeira, batedeira, batedeira, batedeira, batedeira, batedeira, batedeira, batedeira. Dança com ela, é agora. No paredão tu vai meter dança com ela. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela. Vai, vai, vai, gostosa. Pra meter dança. Pega essa, essa delícia aí. Batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira nela, batedeira, batedeira, batedeira, batedeira, batedeira, batedeira. Família batedeira, batedeira nela, batedeira nela, batedeira. Agora dá o murrinho que ela gosta, o murrinho que ela gosta. Dá murrinho nela, dá murrinho nela, dá murrinho nela, dá murrinho. Dá morrinho nela, dá morrinho nela, dá morrinho nela, dá morrinho nela, dá morrinho ela gosta, dá morrinho vai, dá gostosa. Dá morrinho nela, dá morrinho nela, dá morrinho nela, dá morrinho nela, dá morrinho nela, dá morrinho nela. Swinga minha banda, 9325, minha, minha, minha, minha, HMJ Produção. Presidente, HMJ Produção.